Então, nós estávamos treinando bem, estávamos treinando do turno, estávamos de manhã e é tarde, e agora pensando no jogo de sábado contra o CDB, Salesiano. E nós estamos preparados para jogar sábado, para jogar, respeitar ele também, como todo mundo está respeitando, admirando que ele nunca chegou na semifinal. E nós estamos felizes de fazer parte de uma história da Copa Morena para Miranda.